vades, Aron, abre meu coração, dá-lhe a santidade a ti peculiar, para que onde eu for recenda aroma teu, fragrância que só teu amor pode exalar. Rosa, Rosa de Saron, de Saron, Rosa de Saron, abre em radiante amor em nosso coração. Rosa de Saron, vive sempre assim, tua glória impere em toda a terra e mar, que em tudo reine soberana, enfim, e os povos curvem ser para te adorar. Rosa, Rosa de Saron.